Ouça agora, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Bom dia, quarta-feira, 24 de janeiro do ano de 2024. Agora eu acertei, né, queridos? Ontem, seus amados perceberam, eu falei terça-feira, 23 de janeiro do ano de 2023. Ainda estou com o ano passado na cabeça, né, queridos? É isso aí, hoje, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Amém, queridos? Esse é mais um dia que nos fez o Senhor, dia de bênçãos. Dia de vitórias, dia do mover e do agir de Deus na minha e na tua vida, amém, queridos? Começando mais um dia, começando mais uma quarta-feira na presença do nosso Deus. Eu quero convidar você para começarmos mais esse dia falando com o nosso papai. Se você puder dar uma paradinha para nós orarmos juntos, amém, queridos? Paizinho, queremos te louvar, te engrandecer, te agradecer, te exaltar, te glorificar, Paizinho, pelas tuas muitas bênçãos derramadas sobre cada um de nós. Obrigado pelo teu amor, pelo teu zelo, pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua salvação, pela tua misericórdia, pela tua provisão, pelos teus livramentos. Te louvamos, Paizinho querido, e te entregamos a vida de cada um dos teus filhos que nesse momento medita conosco na tua palavra, que tu possas visitar a cada um, Paizinho. Quem sabe o coraçãozinho nessa manhã está abatido, entristecido, magoado, ferido, desanimado, decepcionado, preocupado, ansioso, angustiado, necessitando de uma palavra de ânimo, de conforto, de consolo, de encorajamento. Eu não sei, Paizinho, não sabemos, mas o Senhor sabe, porque o Senhor sabe todas as coisas. Por isso te pedimos em nome de Jesus, Paizinho, que tu possas visitar a cada um, Pai amado. Venha, Senhor Deus, mudando circunstâncias, venha transformando situações, Paizinho, transformando a tristeza em alegria, transformando a lágrima em sorriso, transformando a derrota em vitória, transformando a noite em dia, a tempestade em bonança, a maldição em bênção. Em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho querido, tu conheces cada um dos nossos dramas, das nossas dúvidas, dos nossos dilemas, das nossas crises, dos nossos medos, dos nossos traumas, dos nossos conflitos. Por isso te pedimos, entra com providência, Paizinho. Entra com providência, abrindo portas de emprego para os teus filhos que estão desempregados. Entra com providência, manifestando a tua cura para enfermidades do corpo, enfermidades da alma, Paizinho. Venha repreendendo todo desânimo, tristeza, apatia, prostração, ansiedade, angústia, síndrome do pânico, desejo de suicídio. Em nome de Jesus nós te pedimos, manifesta na vida do teu povo os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural, e derrama sobre cada um de nós a tua glória nesta quarta-feira. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Agora sim, vamos meditar mais um pouquinho na palavra do nosso Deus, utilizando hoje novamente um trecho que já temos utilizado em algumas meditações, Mateus capítulo 12, o verso de número 17, que nos diz assim: para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Título da nossa meditação de hoje: você precisa conhecer as promessas de Deus. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, conforme temos falado nas nossas últimas meditações, Jesus pediu às pessoas que acabaram de curar que não contassem nada a ninguém, para que ele não fosse exposto publicamente. Vimos que ele fez esse pedido para que se cumprisse o que fora dito a respeito dele pelo profeta Isaías. Queridos e queridas do PSM, entendemos com isso que Jesus conhecia a palavra, sabia o que nela estava escrito. E baseados nesta afirmação, temos meditado sobre a importância de conhecermos a palavra, sabermos o que nela está escrito, algo que só conseguiremos se separarmos tempo para ler a mesma. Mas, preciosos e preciosas do PSM, Jesus sabia que havia promessas do Pai para ele escritas na palavra. Ou seja, quando conhecemos a palavra, sabemos o que nela está escrito. Conhecemos também as promessas de Deus para nós contidas nela. Lindões e lindonas do PSM, mais uma vez perguntamos: você conhece a palavra? Você conhece as promessas de Deus contidas nela para sua vida? Se não conhece, precisa conhecer. Há na palavra de Deus inúmeras e maravilhosas promessas para mim e para você. O problema é que muitos de nós não fazemos a menor ideia disso. Príncipes e princesas do PSM, quando conhecemos as promessas de Deus para nós, nada e nem ninguém nos faz parar. Quando temos ciência dessas promessas, nós enfrentamos qualquer adversidade, qualquer dificuldade, qualquer problema. Porque o conhecimento dessas promessas nos incentiva, encoraja, impulsiona, nos anima. Por isso, você precisa conhecer as promessas de Deus. Recebamos e meditemos nesta palavra. Vamos orar mais uma vez, queridos? Vamos juntos? Paizinho, é muito bom sabermos que tu tens inúmeras e maravilhosas promessas para nós. Que possamos conhecê-las. Obrigado por mais uma manhã de meditação na tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, que todos nós recebamos e digamos amém, amém, queridos. A família PSM deseja que a sua quarta-feira seja tão somente espetacular, permitindo nosso Deus amanhã, quinta-feira, nós voltaremos. Sabe por quê, queridos? Porque bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu sou seu amigo de todas as manhãs, Pastor Jorge Reis, e essa foi mais uma palavra para a sua meditação. E não esqueçam, queridos, não deixem de compartilhar à vontade este podcast com todos os seus amigos, com todos os seus parentes, com todos os seus contatos. Amém, meus amados? E lembrando também que hoje, daqui a pouquinho, ao meio-dia, nós temos a nossa live de oração, nosso culto de oração online. Amém, queridos? E hoje eu quero falar mais um pouquinho, a quarta parte da nossa série, para que você... Dicas de Deus, melhor dizendo, né? Dicas de Deus para que você arrebente, ou para você arrebentar em 2024, tá bom? Então fica ligado, daqui a pouquinho, meio-dia, pela página do Facebook da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, facebook.com/IBCRJ. Clica lá, entra lá meio-dia e participa conosco. Amém, queridos? Vamos orar juntos. Amém, meus amados? Deus abençoe a sua vida. Você acabou de ouvir com o Pastor Jorge Reis uma palavra para a sua meditação. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a família PSM. Amém.